Gostou mulher, leva pra casa que o pai não vale nada além de 7 aos 5 7. Gostou mulher, leva pra casa que o pai não vale nada além de 7 aos 5 7. Uga. Gostou mulher, leva pra casa que o pai não vale nada além de 7 aos 5 ou 7. Gostou mulher, leva pra casa que o pai não vale nada além de 7 aos 5 ou 7. Uga. Entre da clavete, tenta o 5 ou 7. Tô roubando os coração da novinha do caso. Ele na próxima match, foi match, professor. Entre da clavete, foi meta, capuceta, pica. Entre da clavete, foi match, professor. Entre da clavete, foi meta, capuceta, pica. Muleta, tenta, capuceta, pica. Muleta, tenta, capuceta, pica. Entre da clavete, match, foi match, professor. Match, professor.